Então, continuando o nosso sétimo shiur de Mishlei, começando o Perek Bet. Fala o Perek Bet, de novo vem Shlomo HaMelech e agora explica o que você precisa fazer para Liknot HaChokhmah, para adquirir de verdade a sabedoria, desde o Perek Bet, ok? Fala Shlomo HaMelech. Me dá uma das folhas, por favor. Fala Shlomo HaMelech o seguinte. Se Perek Bet. Beni, intikach amarai. Tu comigo? Sim? Perek Bet? Saiu cortado, saiu ruim, né? Não vai dar. Vamos lá, então vê juntos vocês, por enquanto, desculpa. Fala o Perek Bet. Beni intikach amarai. Se você pegar minhas palavras, primeiro a gente explica o Pshat, depois a gente explica o Gro, depois, se der tempo, a gente explica o Sod. Aqui, o Sod aqui é meio profundo, então não vamos entrar muito. Beni intikach amarai. Se você pegar minhas palavras, o mitzvotai titzponitach, e você guardar as minhas mitzvot, litzpon é de guardar. Lehakshiv lachokhma oznecha, e dar o seu ouvido para escutar a chokhma. Sim? Tate libcha latvuna, e você vai curvar, ok? O seu ouvido para a tvuna, que vem de biná. Sim? Desculpa, você vai inclinar o seu coração para Atvuna. Kiim la Binah tikra. E você vai somente chamar a Binah. Kiim la Binah tikra. Você vai chamar a Binah. Sim. Como a gente traduziu aqui? Kiim tikra Binah shetavo alecha. Bidiu, você vai chamar a Binah para ela vir para você. Latvunati ten kolecha, e você vai dar a sua voz, quer dizer, você vai aumentar a sua voz para atvuna. Intevakshena hakosef, se você buscar ela, não, se você pedir ela, for atrás, se você for atrás dela, que nem o dinheiro. Por que não delas? Do que? Ele fala dos dois, que na verdade é uma coisa só. Que a gente está falando da Torá. São níveis de entendimento, que nem a gente vai ver. Vechamat monim, como tesouros tarpecena, você vai procurá-la. Sim, se você chamar e pedir ela, que nem o dinheiro, e procurá-la como tesouros, as aí tavin irat Hashem. Aí você vai entender a irat shamayim. Irat Hashem você vai entender. Só depois de tudo isso, depois que você chamar, pegar as palavras de Hashem, pegar as mitzvot, escutar a chokhmah, colocar a tvuná no seu coração, chamar a biná, intevakshena hakesev, e aí você vai entender irat Hashem, o temor de Hashem. Vedat Elohim timtzai, você vai encontrar o dat de Hashem. Que adoinoi yiten chokhmo, porque Hashem é que dá a chokhmah. Mipiv da'at utvuna, e da boca dele vem o da'at e a tvuna. Agora vamos tentar explicar cada pasuk e pasuk. O Gro, ok? Primeira coisa, tem um mefaresh que a gente não está indo muito lefi ele, ok? Mas ele tem pirushim incríveis sobre os livros de Mishlei, e é um mussar puro o pirush dele, é o Rabbeinu Yoino. O Rabbeinu Yoino tem um livro sobre Mishlei, ele não explica todos os para quem, mas o que ele explica é genial. Sempre que ele explica é genial. Então, vamos começar com o Gro. O Gro fala o seguinte: para estudar a Torá, a pessoa precisa estudar sempre. Estudar a Torá, a pessoa estuda de dia e de noite. Não tem hora para estudar a Torá. Sempre que é hora, enquanto o relógio anda, você tem que estudar a Torá. Mas as mitzvot não é assim. A mitzvah, você tem que ter um momento certo para você fazer ela. Você só tem que saber o momento exato de fazer. Você não pode fazer sukkah em Pesach e comer matzah em Sukkot. Não ajuda. Tem momento certo para fazer mitzvot. Por isso fala Shlomo HaMelech. Benim, tikach amarai, meu filho, se você pegar as minhas palavras, que é o estudo da Torá, toda hora você estuda. O mitzvotai titzponitach, mas as minhas mitzvot, que é as alachot das mitzvot, você tem que guardar ela com você para você usar na hora certa. Sim? Por exemplo, não é lógico, ok? A pessoa começar a estudar alachot Sukkot logo depois de Sukkot. Porque até o Sukkot que vem ele já esqueceu. Sim? Se ele não faz Hazará direito. E é difícil fazer Hazará de todas as alachot. Então o bom é estudar o quê? Um mês em Elul você começa a estudar alachot Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. E aí você chega em Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e você está afiado. Quer dizer, titzponitach, guarda as minhas mitzvot com você. Guarda as alachot para saber o quando fazer. O Ramat Var explica um pouco, Lefi HaKabbalah, Benim, a pessoa só tem o mérito de ser chamado de Ben. A gente vê que muitos psukim, Hashem chama a gente de Eved, de escravo, sim. A gente é comparado com escravos. Que Avadim vem Kebanim, seja como escravos, seja como filhos. Isso são dois aspectos, duas maneiras que Hashem olha pra gente. Pra pessoa, a diferença de Hesed e Gvurah, assim, Hesed e Din. Quanto mais Hesed, mais filho a pessoa é. Quanto mais Din, mais Eved a pessoa é. Sim? No Eved, a pessoa bate no Eved com muito mais Din do que ele bate no filho dele. Então é isso que está escrito aqui. Se você... O Moshe falou isso, eu achei me chamando de Eved. Eved Hashem, tipo, foi a maior... Nahon. E todo mundo sabe. Moshe Rabbeinu morreu... Foi um dino muito grande que Hashem fez com Moshe Rabbeinu quando ele morreu. Por causa de um erro que ele fez na vida inteira dele, ele não entrou em Eretz Israel. Mas não sempre está escrito Eved Esod, não é mais baixo. De novo, é Midat Adin e um é Midat Rachamim. Aqui está escrito para você ter um mérito. A gente não quer que Hashem seja se comporte conosco com Midat Adin, porque nós não podemos aguentar isso. Sim? Mas é... Aqui está escrito, Beni, se você quer ser o meu filho, você precisa fazer isso, tudo que está escrito aqui. A Torá está te chamando. Então agora ele vai falar aqui, tem... Essa parte aqui tem muita Kabbalah, ok? A gente vai tentar explicar pelo menos o pshat da Kabbalah. Lehakshiv la chokhma uznecha. Fala agora, mevin lá. Existem duas coisas na chokhma, ok? Isso também são nas sefirot. Isso também são nas sefirot. As duas sefirot, chokhma e biná, elas têm uma... outra parte delas, ok, que ela é chamada de Tvuná. Elas têm dois nomes no Zohar, que não importa o nome agora, mas as duas Sfirot, Chokhmá e Biná, elas têm duas partes, que são as partes mais baixas delas, elas são chamadas de Tvuná, ok? Só que como a gente explica isso, que nem a gente já falou, muitas vezes a Kabbalah, que nem o Ramchal explica, essa é a Shita do Ramchal e do Groh, é uma shita muito clara, que é a shita que a Kabbalah ela sempre vem te explicar como Hashem controla o mundo. E tudo são alusões, a gente tem que entender a alusão, como isso se materializa no mundo. Então, o Gaon Mevilna explica o seguinte, depois que a gente sabe que a Chokhmá e a Biná, as duas têm uma parte que chama Tvuná, vamos entender o Pasuk. O Pasuk fala o seguinte, Lehakshiv la Chokhmá uznecha, você tem que escutar seu ouvido para escutar Chokhmah e inclinar o seu coração para Tvuná. Fala agora, me vem o seguinte. Existem duas coisas, Chokhmah e Tvuná. A Chokhmah é quando a pessoa recebe do Rav dele. E por isso está escrito, deixa o seu ouvido escutar Chokhmah. Você não está estudando para saber. Você escuta do seu Rav. O seu Rav te ensina, você escuta. Isso é Chokhmah. Você sabe. Eu sei que é isso que está escrito no segundo passuco do segundo Perek de Mishlei. Esse é o passuco, eu sei. E agora tem outra coisa que é a Tvuná. A Tvuná é você entender o que você estudou de uma coisa, de uma maneira muito mais clara. Sim? Eu sei que está escrito no Pasuk, coloque o seu ouvido para Chokhmah e incline seu coração para Tvuná. Isso é Chokhmah. E agora tem a Tvuná que entendeu o que é colocar o seu ouvido e o que é inclinar seu coração. Isso é Tvuná. E por isso ele fala, o seu coração você precisa colocar para você conseguir entender mais profundo. O Gaon Mivilna fala nesse ponto aqui que você escuta do seu Rav, mas o seu Rav tem um pshat no pasuk. Então você tem que arrumar, é saber o que o seu Rav falou. A Tvuná é você entender o que, que o seu Rav quer dizer que ele não está te falando. Sim? Que são as coisas mais profundas que estão por trás da Biná. Da Chokhmah, desculpa. E por isso está escrito Lev, que a gente sabe que o Lev Mevin, o Lev entende. E agora tem, está escrito, agora a gente fala sobre a Biná. Kim la Biná tikra, la Tvuná titen kolá. De novo a gente fala sobre a Biná e sobre a Tvuná da Biná. Então ele fala o seguinte: Biná. Agora é Kolecha, não Osnecha. Nahon. Agora eu falo o nome Vina. Biná, todo mundo sabe o que, que é, você entender uma coisa de outra coisa. Eu sei que o fogo queima, isso é Chokhmah. Aí eu falo assim, peraí, se o fogo queima, eu não posso colocar minha mão no fogo. Se eu colocar minha mão no fogo, eu vou me queimar. Isso é Biná, ok? Então ele fala o seguinte, Lehavina davar mitoch davar tzarech likro tobape. Fala o nome Vina, a única maneira de você realmente entender uma coisa de outra coisa, quando você fala isso, você tira isso para fora, você lê. E por isso está escrito que im la biná tikra, você tem que falar a biná, você tem que chamar a biná, você tem que falar. Através disso que você estuda em voz alta, sim, não gritando para não atrapalhar ninguém, mas não também falando baixinho. Falar de uma maneira normal, que nem você fala, e você fala consigo mesmo, você se explica as coisas. A partir do momento que a pessoa se explica as coisas, ele entende mais, ele começa a entender. Ah, peraí, se é assim, então tem, sim, é muito mais fácil você fazer uma sugiá quando você mesmo se fala. Fora isso que o Balatana, mesmo que todo mundo roleque com ele, o Shulchan Aruch Harav, você, que se você não fala, você não cria, não cumpre a mitzvah de mitzvah Talmud Torah. Filho que não é Allah Halemassé, mas é, tem uma ideia assim, que você não cumpre mitzvah de Talmud Torah. Também a esposa de Rabi Meir, a Brúria, todo mundo sabe que ela estudava muito a Torá, e ela estava passando um dia, e ela viu que tinha um Talmid que estava estudando sem falar, e aí ela deu um chute na cadeira dele e falou, você não sabe o que está escrito, que você tem que falar para você poder entender melhor? A gente vê que até mesmo ela sabia, uma coisa muito importante. E fala algo, me vindo através disso você consegue entender melhor. Latvunati tenkola. E agora ele fala que através disso que você fala, aí você consegue entender também a Biná de uma maneira mais profunda. E o Gaon Mivilna dá um exemplo. O que, que é a Tvuná da Biná? Isso tem tudo a ver com os Sfirot. E isso, o Nafka Minha, é que quanto mais profundo a pessoa entende, mais ele se conecta com lugares mais altos da Sfirot. E mais Kedushá ele recebe para a alma dele. Então o exemplo é o seguinte. Tem um Pasuk. Está escrito no Pasuk. Vou dar outro exemplo. O Gaon Mivilna dá um exemplo meio difícil. Está escrito Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Eu sei, eu passo que isso é Chokhmah. Agora eu entendo mais a amor, o que é que Hashem criou. Eu estou fazendo a Tvuná da Chokhmah. Agora eu tenho a Biná. A Biná é eu saber que toda vez que está escrito et, isso vem te acrescentar alguma coisa. É uma drashá, que todo mundo sabe. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Não é só que ele criou et, tem mais coisa que ele criou. Toda vez que está escrito et na Torá, vem te acrescentar. Agora, digamos que o Et seja o mundo espiritual. Digamos, sim. Eu não lembro que drashá que se faz de Bereshit Bará Et. Eu procurei algumas vezes, eu não lembro qual é a drashá que se faz. Mas, eu entendi qual é a drashá e Biná. Agora eu entender por que essa drashá vem justo desse Et. Isso é a Tvuná da Biná. Um exemplo mais fácil é Et Hashem Elohecha Tirá. Eu entendi o Pasu Chokhmah. Eu entendi que eu tenho que temer Bemet, sim, Hashem. Eu entendi o que é temer, a Tvuná da Biná. Agora a gente sabe, Et é a Tvuná da Chokhmah. Agora eu entendi, eu sei que Et, Hashem Elokecha Tirá, esse Et vem te incluir Talmidei Chachamim. Isso é Biná. Agora eu penso, por que Davka desse Et eu incluo Talmidei Chachamim? Quando eu entendo isso, é a Tvuná da Biná. Nesse caso que a gente deu a entender, que a Shem está te falando que os Rabanim, eles estão na ira deles no nível de Hashem. Você tem que temer no nível de Hashem, porque eles sabem tanta Torá que é como se eles estivessem no nível de Hashem. Isso é a Tvuná da Biná. São quatro níveis de entendimento que a pessoa tem. E Shlomo HaMelech está falando que você precisa querer chegar nesses quatro níveis de entendimento. Não é para ler a Gemará, ok? E falar, ah, essa é a drashá, essa é a drashá. Não. Esse é o Ikar da Gemara, falando, já que a gente está falando isso. O Ikar da Gemara é você entender as drashot e entender Bemet. Entender por que a Gemara fez essa drashá dessa letra. Isso é o Tikkun da Tevuná. É lá o Pashuto, é uma coisa muito alta isso. A pessoa ela se mitkadesh muito com isso. E agora fala Shlomo HaMelech, como eu faço isso? Intevakshena Hakosef. Se você buscar ela que nem o dinheiro, o Hamat Monim Tarpesena, e você procurar ela como você procura tesouros. Aqui o Gomes Vina fala que tem a ver com o que a gente falou lá em cima. A pessoa, quando ela procura dinheiro, ela procura em todos os lugares. Ela não sabe de onde vai vir a panaça dela. Ela tenta fazer um pouco aqui, ela tenta fazer um pouco ali. Ela procura em todos os lugares. Então assim também, você quando estuda a Torá, você tem que procurar em todos os lugares. Toda hora você tem que estudar. E se você não consegue estudar desse Rav, você vai para outro Rav. Se você não consegue desse livro, você procura outro livro. Você tem que procurar, que nem você procura o dinheiro. E aqui tem o outro ponto que o Gomes Vina explica assim, que essa é a alusão que a gente está fazendo aqui. Você tem que procurar que nem tesouros. Fala o Gomes Vina, uma pessoa que ele procura um tesouro, ele sabe aonde procurar o tesouro. É a mesma ideia que a gente falou lá em cima. Você tem que estudar as halachot das mitzvot e guardar elas na hora de fazer. Que nem a pessoa que procura um tesouro, ele vai até o lugar e lá ele procura. Assim também, estuda as halachot, guarda elas na sua cabeça até a hora de fazer aquela mitzvah e aí você tira todas as mitzvot. Falou Gaon Mevina, az tavin irat Hashem. Se você fizer tudo isso, você vai entender a irat Hashem. Vedat Elohim timtza. Aqui a gente tem alguma coisa. A gente tem a primeira coisa que está escrito que você vai entender a irá de Hashem. Lá atrás a gente viu ao contrário. A gente viu que a irá de Hashem, ela era a base. E aqui está escrito ao contrário. Que eu vou entender a irá de Hashem. Então, mesmo que o pshat daria para explicar da maneira que a maioria dos mefarshim sempre explicam. Está escrito imen chokhmah. Enirá, Emenirá en Chokhmá. O Zohar fala, não é redundante. Não é redundante isso. Está falando de dois tipos de Irat Shamayim. Emenirá Taonesh, se você não teme as punições de Hashem, aí você nunca vai entrar na Chokhmá. E a partir do momento que você tem Chokhmá, aí você vai conseguir ter Irá da Romemut de Hashem, Irá da magnitude de Hashem. Porque como eu vou ter medo de um rei se eu não conheço o rei? E o Ram Chaim Vital fala, através disso que a pessoa estuda e vê a grandeza de Hashem, aí ele pode ter medo de Hashem. Então, dá para explicar assim o Pshat. Imen irá en chokhmá. E é isso que está escrito aqui. Mas o Gomes Vina fala, az tavin irat Hashem, que nem está escrito que a irat Hashem ela é como se fosse otsar. Um otsar é um armazém. Está escrito no Pasuk, Irat Hashem Yotzaro, é um Pasuk em Yeshaya, se eu não me engano. Irat Hashem Yotzaro. Irat Hashem, essa é o Otzar da pessoa. E a Gemara faz a drashá de todos os Shas Sidrei Mishnah, todos os Shas. E a Gemara fala que tudo isso, se a pessoa não tem Irat Shamayim, não vale nada. Que essa é a ideia, que se você precisa de Irat Shamayim para poder abrir o seu armazém, e depois você estuda, e depois a sua Irat Shamayim só vale alguma coisa. Depois que você tem Chokhmah. Por quê? Fala o Gomes Vina, porque en burirechet. Não dá para temer Hashem se você não sabe o Malachá direito. Não dá, é impossível isso. Então a primeira coisa é que a pessoa precisa decidir, é isso que o Gomes Vina está falando. Você precisa decidir ter Irat Shamayim. Eu temo Hashem, eu quero saber o que ele me ensina. E aí eu vou sugar todas as alachot, porque eu quero saber, eu não quero fazer nada errado. E depois que eu suguei, aí a minha Irat Shamayim vai ser verdadeira. Porque aí eu vou completar, não vou ter um armazém vazio, vou ter um armazém com alguma coisa. Um armazém vazio não vale nada. E aqui na meio, sabendo tudo isso, eu ainda assim posso ter só um Irat Oemesh, não? Lá fora que. Na forma, você não é Hayav, não é obrigatoriamente que você vai chegar na Irat Oemesh. Mas a sua Irat Oemesh vai ser plena. É, porque vai com puxado, Irat Oemesh também. Se você não sabe nada, não, que nem está escrito na Gemara. A pessoa tem dois lugares para ela ir. Um lugar tem. O vizinho dele vai ser um Talmid Chacham que tem midot horríveis. Horríveis. Ele tem midot horríveis. O cara tem gavá. O cara tem kas. Todas as piores midot ele tem. Mas ele sabe muito. Por isso eu falo que ele é Talmid Chacham. Na roda que ele não é Talmid Chacham, está escrito na Gemara. Mas ele sabe muito. Ele é um mamash, sabe muito Alaha. Ele é um computador, não um talismã. Nahon, Biduk. E tem outra pessoa, outra shkuna, outro bairro que eu posso ir, que tem lá um cara hassid, todo dia acorda 4 da manhã para ir na mikve e ajuda as pessoas, mas o cara não sabe uma halahá direito. Uma halahá o cara não sabe direito. Pergunta pro Rav, você vai pro Rav e fala, Rav, aonde eu vou morar? O que que fala Agmará? Agmará fala, foge desse cara que não sabe halahot. Foge dele. Vai morar do lado do Talmud Chacham que tem midot ruins. Por quê? Porque se ele tem Torá, a Torá vai mudar ele leat leat. Pode ser que vai demorar, mas a Torá vai mudar ele leat leat. E esse cara que não tem Torá, ele não é nem Hassid, ele não tem nada, Ken Buri Reichet. Ele acha que ele faz muitas coisas, mas ele não faz. E no final ele vai chegar mais longe. Ele vai chegar pior do que o Talmud Chacham. Porque o Talmud Chacham, ele é atleta, ele vai mudar, porque ele sabe. É, tem aquele caso do Talmud que cita um Rav que passou a ser chamado de Aher. Que ele acabou sendo um dos mestres do Rav Meir, que ele andava de cavalo no Shabbat, ensinando o Rav Meir, e ele falou, pare, você tem que voltar daqui porque eu contei pelos passos do cavalo enquanto ensinava você que a gente chegou no limite do Shabbat, do tempo do Shabbat. E isso é uma coisa complexa, o limite do Shabbat, por exemplo, né? Que daí você tem que conhecer a topografia, tem muita exposição, muitos detalhes. Tem que considerar a forma da cidade, etc. Ele estava ensinando um Talmid Chacham, que a própria Gemara considera como um dos maiores, né? Mas o que isso tem a ver com as Midot? Não, porque daí ele foi aprender com uma pessoa assim que não fazia nada. Você prova o que eu estou falando. É, exato. Nahon, exatamente. Rabi Meir preferiu ficar do lado de um Talmud Chacham, mesmo que ele não cumpria a mitzvot, que ele tinha já chutado o pau da barraca, do que aprender do cara que vai no mikve todo dia às 4 da manhã, não sabe o malahá direito. Mas na fchar, se ele prova, eu desprovo. O Elisha Ben Abuya não voltou. A Torá queiro não... Não, mas o Elisha Ben Abuya, o problema dele não é que ele tinha midot rota. O malahá para que desde que ele estudava no Beit HaMidrash... O pai dele já tinha... Não o pai dele, ele entrava no Beit HaMidrash e o que ele levava no bolso interno do terno dele? Um iPhone e uma revista de carros novos, é isso que importava pra ele. Viu que a Torá era boa e quis ter um filho pra que... Não é o pai dele. Acho que é o pai dele, não? Não é o pai dele. Ele viu e lê. Fogo e tudo mais. Não, ele viu e lê, não é o pai dele. Eu não lembro disso. A Gemara fala que ele também chegava em casa, o que ele fazia quando ele chegava em casa? E ficava escutando música goi, sim, com letra, e gostava do que eles cantavam, e meu amor, quanta saudade eu tenho, que é só isso que os goi cantam o tempo inteiro, não tem uma música que não fala de amor. Procura uma música dos goi que não fala de amor. Todas as músicas falam de amor. Não, tem uma opinião na Gemara em Kitush, que sobre o filho que estava subindo a escada e caiu. E morreu. E teve um dos cabelos que chutou, que viu. Foi o Aher. Foi ele. Mas é isso, mas a Gemara para, não é porque ele tinha midot raot. Ele queria chutar e ele estava procurando um motivo para chutar. Só que ele sabia tanta Torá que a pessoa também não consegue viver. Eu sei tanta Torá. Como é que eu vou chutar? Ah, mas se eu tenho uma pergunta, aí eu fico mais tranquilo comigo mesmo de chutar. Porque, não, na Torá está escrito que ele vai ter vida longa, ele morreu, quer dizer que a Torá é mentira. Sim? Essa é uma coisa dele mesmo, é só para ele se sentir bem com ele mesmo. Na a Gemara fala meforash. E é isso que está escrito aqui, que aí a sua Irat Shamayim vale alguma coisa, porque o Icar é você ter Irat Shamayim e ter, através disso, Chokhmah. Vedat Elohim Timtza, fala Hashem, fala o Gaon Mivina, Dat Elohim, a Kavaná é Kabbalah, Bemet. Você vai entender a pnimiut da Torá, você vai entender o interno da Torá. Que aí, o Gaon Mivina não explica muito esse pasuk, mas o Pshat, ok? É o seguinte, vê. Que Hashem tem Chokhmah, por quê? Se quando você procura e quando você vai e entende Irat Shamayim, aí você vai ter Atzlachah. Por quê? Porque de quem depende se você vai ter Chokhmah ou não? Responde Shlomo HaMelech, que Hashem tem Chokhmah. Tudo isso depende de Hashem. E quando ele vê Ok? Isso, é, isso não está escrito no Gro. Isso não está escrito no Gro. Isso é pshat que eu vi, que eu escrevi aqui. O pshat é, então vocês não precisam acreditar. Estou falando, o pshat é que Hashem... Por que, que esse ki? É isso que eu vim responder. Por que está escrito ki? Por quê? É, Shlomo está explicando. Não? Quando Hashem... Ki, mas, ki parece que ele vem responder. Que Hashem tem Rokhmah. Parece que você, quando Hashem vê que você está procurando a Torá, que nem dinheiro, sim? E que você... Hoje eu falei com uma pessoa, Derek Haga, só para dar um exemplo. Ele me falou o seguinte, eu ia para o Brasil, eu dei aula para um senhor de 80 anos hoje, e ele me falou o seguinte, 25 anos da minha vida, eu fazia por ano 45 viagens para São Paulo, Buenos Aires, São Paulo, por ano, 45 viagens. Fora as viagens que eu fazia para outros lugares, para trabalhar. Ele falou, eu não vi minha filha crescer, eu não vi a minha, o meu outro filho ser médico, e eu não vi meus netos, até que eu falei, chega, eu não aguento mais, o que, que eu estou fazendo? Eu estou aqui trabalhando, e cadê minha família? Ele falou todos os detalhes, mas é um exemplo, se uma pessoa está disposta a fazer isso, pelo dinheiro, é isso que fala Shlomo HaMelech, você tem que procurar a Torá, querer a Torá, que nem você procura dinheiro, que nem essa pessoa. Se você tem que estar disposto de viajar 40 vezes por ano para o seu Rav, para procurar Torá, para vir para Yeshivá 40 vezes por ano, se for necessário. Que nem as pessoas procuram dinheiro, as pessoas vão fazer loucuras hoje em dia por dinheiro. Assim também você tem que fazer para Torá. E quando Hashem vê isso, aí Hashem vai dar, é isso que Shlomo HaMelech vem explicar, porque Hashem vai dar Rokhmah, e da boca dele vem o Dat e vem a Tvuná. E se a gente prestar atenção... Nesse passuk está escrito Hashem e tem Chokhmah, Dat e Tvuná, que também é Abiná. Então aqui está escrito tudo. E a gente sabe que existem 10 Sefirot, sim? 3 Sefirot são o Moach, que quer dizer, é a Pnimiut, elas são o interior, o mais alto, mas na verdade o interior é a vida, e as outras são o corpo. As três primeiras são a vida, as três primeiras são... Chokhmah, Binah Vedat, sim? Chabad, são as três primeiras. As três primeiras são o interior e são a vida das outras. Por isso, é isso que está escrito aqui. Se você fizer tudo isso, aí Hashem vai te dar Chokhmah, Binah e Dat. E aí você vai conseguir bemed, fazer viver a sua alma e o seu corpo espiritual. Agora eu escrevi, o Rabbeinu Yoino, ele traz, ele explica o seguinte. Ele explica um pouquinho diferente esse psukim, mas é muito bonito o que ele fala. Ele fala assim, Tikach Amarai é você estudar. Estudar, estudar muito. Estudar, estudar, estudar, estudar, estudar. Sem ficar fazendo yun. Fazer, estudar. Kamuyot, como se fala? Estudar... De balde. De balde. Depois tem Titspon. Titspon é de você já guardar. E fazer yun. Porque que nem está escrito Urov, fala na Gemara, 3 vezes ele fala no Chaz isso, e a Gemara fala isso em outros lugares, em outras variações, que primeiro a pessoa precisa estudar muito, e depois ele faz Yun. Na Rony, é isso que Shlomo HaMelech fala, de acordo com o Rabbeinu Yonah. Se você pegar minhas palavras, pega, e depois faz Yun, entender direito o que você estudou, e depois, Kim Leakshiv na Chokhmah Osnecha, Leakshiv na Osnecha é rezar. Você fazer o seu ouvido escutar a sua reza. Então você faz tefilá. E depois você... Tateli Bchala Tvuná é a mesma ideia do coração. Você rezar para Hashem. E depois Tevakshena Keké, você vai se esforçar. Do mesmo jeito que você se esforça para conseguir trabalho e para ganhar dinheiro. Assim você vai se esforçar para estudar a Torá. E aí vem o Pshad Rabbeinu Yonah no Kemat Monim Tachpesena. E você vai buscar ele que nem você busca um tesouro. Pergunta o Rabbeinu Yonah, como a pessoa busca um tesouro? Quando ele busca um tesouro, ele está, agora eu tenho que cavar aqui. Não, ele está feliz. Cada, como se fala isso? Pasada que ele dá? Cada cavada que ele dá com a pá, ele está mais feliz. Eu estou mais perto. Ele está feliz. Ele está se esforçando e está feliz. Fala o Rabbeinu Yonah, você tem que chegar no nível que você vai estar feliz de se esforçar com a Torá. Você vai estar feliz que você está quebrando a cabeça para conseguir entender esse Pshat Nagmará, esse Tosso dessa Alahá. E essas são as 5 coisas que a pessoa precisa fazer. E se a pessoa consegue fazer essas 5 coisas, que são estudar muito, é Ligros, que se fala Ligros, estudar muito. Depois, Lemisbar, explicar o que ele estudou, entender, rezar para Hashem ajudar ele, se esforçar e te ana'a que você está se esforçando, sim, que é uma coisa que depende só da gente, que do mesmo, por que que é óbvio pra gente que uma pessoa que procura um tesouro ele tem ana'a? Porque todo mundo entende que o dinheiro é valioso. Então também depende da gente entender que a Torá é valiosa e a pessoa vai ter ana'a do estudo da Torá. Se a pessoa faz essas cinco coisas, o que está escrito no próximo passuco? As davin irat Hashem. Aí você vai entender irat Hashem. Aí Hashem vai dar para você irat Hashem. E tem uma coisa do Midrash só que eu queria falar. Geralmente a gente não estuda muito Midrash, mas fala o Midrash o seguinte: Intevakshena kekeser. A Torá está sendo comparada com dinheiro. Fala Gemara. Fala o Midrash. Vem te falar o pasuk. Que se a pessoa, do mesmo jeito que a pessoa tem que tomar cuidado com o dinheiro dele, para ele não perder o dinheiro dele, assim a pessoa tem que tomar cuidado com o estudo dele para ele não perder. E do mesmo jeito, quer dizer, a intenção é fazer razará, sim? E do mesmo jeito que é difícil ganhar dinheiro e é muito fácil de perder, assim também a Torá é difícil conseguir adquirir a Torá, não é fácil. Não é que nem matemática, que a pessoa abre um livro de matemática e entende. A Torá é difícil, porque a Torá é espiritual. Sim, é mais difícil que matemática. A Torá é espiritual também. Assim fala, essa é a comparação, ok, do dinheiro com a Torá. Outra comparação, e com isso a gente termina, que Rabizeira fala no Midrash, é que do mesmo jeito que o dinheiro, se você ficar parado, ok? Ninguém vai te dar dinheiro, ninguém vai vir trazer o dinheiro para você. Assim também é a Torá. Se a pessoa não vai atrás da Torá, a Torá não vem até ela. A pessoa tem que dar o primeiro passo. Se a pessoa não dá o primeiro passo, a Torá não vai atrás dela. E quando a pessoa dá o primeiro passo, o que a gente falou, a Torá se esforça por ele lá em cima e pede para Hashem permitir a ela se entregar para a pessoa. Então, Bezerra Tajinha, que a gente consiga cumprir essas cinco coisas que fala fala Shlomo Amelech e consiga entender a Torá.